Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Vai sair uma continuação de O Tigre e o Dragão, e com ela, lá nos Estados Unidos, pelo menos, ela vai ser lançada em IMAX e, ao mesmo tempo, vai sair no canal do Netflix. E o pessoal do cinema não tá gostando dessa ideia, não, porque eles estão achando que já que vão perder aí a fatia. A Cinemark, por exemplo, informou que nenhum dia nenhum eles vão exibir as salas deles, mesmo as que têm IMAX lá, porque eles têm um conjunto, né? Mas e aí, como é que fica isso, né? Assim, claro que Netflix, eu vou usar aquele velho jargão, veio pra ficar, óbvio, mas como é que fica essa relação aí de um estúdio querer lançar ao mesmo tempo uma coisa que tá no cinema, que tem uma experiência totalmente diferente, e alguém que vai ver no conforto da sua casa? Ah, é que assim, eu acho sacanagem fazer ao mesmo tempo. Tudo bem que tem o público que gosta de cinema e tem o público que não vai no cinema, prefere ver em casa mesmo. Mas eu acho que deveria lançar primeiro no cinema. Quem quiser ver, vai. Quem quiser ter a experiência do cinema, beleza. E também, se você, sei lá, se lançando no cinema, eu acho que faz a galera ir pro cinema, sabe? Tipo, ah, vou ver primeiro. Ah, vou no cinema que eu quero ver primeiro, quero ter uma experiência, sei lá, diferente, então quero contar essa história primeiro do que todo mundo. Se lançar no Netflix, sério, por exemplo, no meu caso, se lançar no Netflix no cinema, eu fico com Netflix. Ah, não vou gastar dinheiro não com estacionamento, ah, imagina. Ainda mais tem amigo meu que tem TV, tem 3D, eu ligo pra ele, ah, mano, vamos fazer um negócio aí. E ainda tem aquela questão que às vezes você vai no cinema e ainda corre o grande risco de sentar do lado de um pessoal, gente boa, pessoal que compra Come com a boca aberta. É, que comenta, conversa, né, sobre o filme. Mas eu concordo com essa opinião. Acho que não deveria ser simultâneo. Talvez não abra um precedente perigoso pra outros estúdios fazerem isso. Porque, putz, cara, eu falo, hoje em dia, ir no cinema, você ir lá pagar ingresso, sei lá, comprar mesmo que seja na internet e ir lá, ou enfrentar a bilheteria. É quase um ato de amor, cara, ao cinema. Porque é cada situação que a gente vive, é cada pessoa, cada público. E assim, isso assim, depende de região, faixa etária, horário, é uma coisa assim, absurda, não é? Depende de tudo, que nem teve o do Monty Python agora, aquele show que eles fizeram, que exibiram em algumas salas. Uhum. Tipo, pô, a gente foi, poderia esperar e baixar? Poderia, não tem problema nenhum. Mas, pô, a gente curte, é uma experiência legal, ah, vamos. Por exemplo, teve o do Metallica também, aquele show que eles exibiram. Pô, é diferente? É legal, é. Então, assim, quem tá afim, vai. Vai. Só que se você lançar, de repente, a mesma coisa na TV e no cinema, às vezes até quem pagaria, tipo, uma galera que tem grana, que tem até vontade, tipo, se lançar ao mesmo tempo nas duas mídias, acho que, tipo, a pessoa, ah, tá chovendo, ah, tá frio, ah, tô com preguiça, ah, sei lá. Eu vou gastar com estacionamento, tempo, enfim, porque né? Porque nada aí, um casal ir no cinema, tirando sem carteirinha de estudante, sem nada. Cara, você não gasta menos de 150 pau. Entre estacionamento, R$15. Aqui, dois cinemas, 25 cada 25, um. 25, dependendo do cinema, vamos postar um cinema de pobre aí numa quarta-feira. IMAX, tipo... que eles estão sugerindo aqui, por exemplo. Não, IMAX, 35, 40 pau. Aí já não dá. É. Aí R$35 cada um. Aí, ah, vamos comer um negócio, não sei o que, mais 30 pau cada um. Ah, quero um sorvete, quero não sei o que também. Aí a mulher já passa na Renner, compra um negocinho, já acabou, cara. Já foi. Já foi R$300 aí num dia. Já foi ainda... um quinto do salário do povo aí, só nisso. Já acabou. Morreu. Ainda tem aquela questão da relação cliente e o consumo, né? Que você já vai pra algo pressupondo que existe a grande chance de você passar raiva. Porque hoje em dia você vai no cinema, é loteria. Você não vai sabe... muito da sessão também, né, cara? Do cinema da sessão. Você vai, por exemplo, cinema perto de metrô. Metrô Tatuapé. É desgraça, cara. Você tá fudido. Você não vai ver filme nenhum. Não, exato. Eu moro aqui. Eu moro, assim, quase do lado do metrô Tatuapé. Se eu andar 5 minutos, eu tô lá. Eu não assisto filme lá. Eu prefiro ir lá na puta que pariu, assistir outro lugar do que assistir aqui. Só assisto aqui, assim, se não tiver jeito, a última sessão do sábado, uma sessão de meia-noite, sabe? Eu tento minimizar os riscos. E mesmo assim, ainda tem problema. Eu fui assistir Poderoso Chefão 2 e o povo, assim, na metade do filme, começava a reclamar que o filme era muito longo. Eu falei, puta que pariu, o que o cara tá fazendo aqui, meu pai do céu? Eu falei, e assim, e as pessoas não se limitam a uma só crítica, né? Aí começa com isso, aí começa com a risada de um lado, aí chupa a porcaria da Coca-Cola lá. É, cara, até tem a última gente que não gota. Sabe mastigar, cara. Ah, é, a pipoca aí, sabe? parecendo um camelo do seu lado. Ou então, cara, vá aquele pessoal que tem aquele cabelo tipo Sideshow Bob, cara. Vai a Marge Simpson sentada na tua frente. Acontece. Acontece. Você tá, sério, tem risco, cara. Tudo. Mas agora, nesse caso, vocês, se acontecer... Eu duvido que isso vá acontecer no Brasil, mas se acontecer, se vocês estivessem nos Estados Unidos nessa época aí, e vem a IMAX ou no conforto do Netflix? Ah, cara, isso é uma coisa que eu sou muito, muito, muito, muito fã, sei lá. Eu vou no cinema. Se não, vejo no Netflix 1080. Por exemplo, Tigre e Dragão pode não ser um filme aí que vai chamar uma atenção, mas, por exemplo, se eles fizerem isso com o episódio 7 de Star Wars. Cinema. Aí é cinema. Eu tenho que ser muito, muito fã. Cara, tem um filme assim que eu tava esperando muito, muito, muito. Eu não fui ver no cinema porque, sei lá, na semana não dava. Aí tava no sábado e tinha fila. Aí fui no outro dia, tinha muito adolescente. Aí fui no outro dia, não tinha um horário. Aí quando eu fui, já não tinha mais legendado. Tempo é uma coisa que tá faltando mesmo pra gente, infelizmente. Nossa, e é nisso que o Netflix aposta, na verdade, né? Nesse caso, pelo menos, o cara não tem tempo pra ir no cinema, ele vai vendo no nosso canal. Agora eu não sei como vai ficar, por exemplo, se o próprio estúdio tá topando essa, é um lançamento do Weinstein Company, os caras investem uma grana danada nos lançamentos deles, né? Das maiores companhias de cinema. Se eles estão apostando nisso, eles estão apostando, inclusive, no retorno financeiro. Claro, porque também Netflix dá dinheiro, pô. Não é de graça que o negócio tá lá. Eles não vão jogar pra perder. E talvez ele seja até uma espécie de teste pra um novo nicho de mercado que eles querem atingir, hein? Sim. Porque, cinema, assim, é a mesma coisa do 3D. Por que a gente vê tanto filme em 3D e tanto 3D vagabundo hoje em dia? Pra chamar atenção. Exato, o estúdio precisa aumentar a arrecadação. E, pelo menos até então, os piratas não conseguem reproduzir com a mesma fidelidade que tá no cinema. Não, ficou uma merda. E mesmo assim, então, no cinema, você vai no cinema ver um negócio 3D. Parece que eles só investem, o 3D no começo do filme. Chega na metade, cadê o bicho saindo daqui? Cadê a... fica aquela profundidade, óbvio, mas parece que não é trabalhado. Até no Sin City, esse último, que eu vi em 3D. Tem cenas lindas em 3D, tem uma hora do carro. Mas no começo. Chegou no final, cara, cadê? Eu comentei isso na minha crítica. Eu acho que o problema é que, como teve dois diretores, eles não conversaram nessa hora aí sobre fazer as partes em 3D combinarem, né? Serem fluidas entre as narrativas. Eu imagino que foi isso. Também senti assim, legal no Sin City o 3D ficar legal numa parte, na outra hora, esquece. Aí a hora da flechada lá, o japonês dando flecha. Cadê as flechadas voando em cima de você? Cadê? Não vi flecha voando em mim. Bom, então isso aí, vamos ver assim. Isso não deve chegar no Brasil, mas se alguém estiver aí ouvindo no exterior, por favor, fale como é que vai ser a reação. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre. Aqui é a Melina do JurassicCast. E aqui é Marcelo Zenholi. Você está ouvindo o TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Recadinho rápido antes da gente começar o nosso programa, nosso TeamCast. Dia 17 deste mês de outubro, você tem a oportunidade de assistir a uma palestra minha sobre Darren Aronofsky e os profissionais da área. Vamos fazer palestras também de graça. Então é só você se inscrever no site do Conacyme. Entra lá em conacyme.org/Tigre, aqui na postagem vai ter o link, certo? A gente se vê no dia 17, já as palestras já começam no dia 13, hein? Então, se você estiver ouvindo isso no futuro, sinto muito, mas você pode assinar o plano premium ainda para poder assistir essas outras palestras, beleza? Então vamos lá para o nosso cast. Adidui Dembela, give me the power, I beg of you. Em primeiro lugar, vocês já ouviram aqui a nossa voz bem rouca e sexy, da Melina. Scarelli. Mas, Mel, se apresente propriamente aí pra quem não te conhece ainda. Bom, pra quem não me conhece, sou a Melina, lá do site do JurassicCast. Também tô por aí no Franco Fino, em outros podcasts aí da vida. Quem quiser, acessa lá, jurassicast.com.br. Olha, a minha voz não é assim, tá, gente? Porque eu estou muito doente hoje. Estou convalescente. E hoje, pra comemorar que estamos chegando aí, essa gravação vai ao ar no dia 9, estamos chegando perto do Dia das Crianças. Então, resolvemos falar de um dos brinquedos mais conhecidos do mundo do cinema. né? Queira ou não queira, é um dos brinquedos mais conhecidos do cinema, né? Brinquedo assassino, nosso querido ou odiado Chucky, Charles Lee Ray. Eu, pessoalmente, assim, tenho uma ligação muito forte com o brinquedo assassino. Eu era um daquelas crianças pequenas que não se assustava e gostava muito de ver o boneco ganhando vida, apesar do boneco ter uma faca, um martelo e matar gente. Ah, eu também curtia filme de terror quando era criança, cara. Que acho que hoje que me incomoda mais aquele boneco. É muito feio, cara. Até que pariu. Estranho, é o fofão americano, meu. Puta que pariu. É, imagina isso, que pra quem cresceu nos anos 80, se o fofão tivesse vida. É, cara. Eu... Mas então, ele até rendeu na época. A roupa igual até do fofão, né? Ele teve... Sim, a roupa igualzinha. Ele rendeu uma das maiores lendas urbanas dos anos 80, que é... Punhal. Isso, o famoso punhal. E sabe o que é impressionante? Ó, a gente não tinha internet, rede social naquela época, e como que esse boato espalhou pelo país inteiro? Espalhou nos recreios. É, nos recreios. Públicas. Então era... Ai. Era a boneca da Xuxa ou do Fofão? Tinha mais algum? Era a Xuxa, o Fofão. Acho que de brinquedo essa. Acho que era o principal. O brinquedo era o principal era ele, que tinha um punhal que era feito por ritual de magia negra. Era um monte de bobagem que o pessoal sempre falava naquela época, né? A Xuxa tinha um monte. E que o pozinho da lousa mágica matava. Mas matava mesmo. Eu acho que matava. Matava. Eu esqueci alguém. Eu nunca arrisquei, acho que matava. Ah, também que o xarope da Coca lá era venenoso. Também, a da garrafinha. Ah, mas devia ser aquele troço preto lá, devia ser tinta, sei lá, o que eles colocavam naquela garrafinha. Uma das coisas que eu acabei, assim, percebendo só depois de velho, é que esse filme, eu vejo ele como uma crítica à propaganda e marketing, assim, voltado pra crianças, né? Hoje, eu acho que a gente sofre um pouco mais do que isso. Tanto que, no Brasil, teve recentemente uma lei passando aí, dizendo que a propaganda pra criança estava até proibida. Então, nada de mais de McLanche feliz, nada mais de roupas licenciadas de personagens, nada pra estimular esse consumo infantil. Aí, só que aí o criador da história, né, ele resolveu fazer o Don Mancini, né, ele resolveu fazer isso ao extremo, daí transformar a história em algo diabólico e até que fugiu um pouco. Eu acho que até o Chuck, né, é um daqueles personagens lá que ele foge da própria esfera, do próprio universo do filme, né. Na verdade, a intenção inicial dele era fazer uma crítica bem mais ferrenha, assim, nos anos 80, que gerou a febre de brinquedos pra criança, porque tinha muito, assim, desenhos animados, né, pô, quem não lembra, Comandos em Ação, sei lá, Transformers, Thundercats, He-Man, nossa, nem me fala do He-Man, cara, que é um dos meus salvos de infância. Eu tinha a coleção completa do He-Man e não tive o boneco do Gato Guerreiro. Putz, você teve o Castelo de Grayskull? Eu tive o castelo, tenho o Castelo de Grayskull até hoje. Olha, não tá... só, cara, tenho demais. Todo fudido, quebrado em casa, mas ainda tá lá, cara. E eu não tive, mas enfim, né, outro papo. Então, mas nos anos 80 teve muito essa febre de brinquedos lançados, né? Tudo voltado pra consumo. Sim, não é à toa que eles faziam um desenho animado pra vender o bonequinho. Tava encalhado lá um bonequinho, faz que esse boneco, sei lá, veio de outro planeta e dá porrada nesse outro verde aqui. Faz o desenho aí, pra vender esses bonecos aí. E vendia, e beleza. É isso e mesmo. Os desenhos eram qualquer coisa, né, cara? Tava revendo o He-Man. Era qualquer porra, vem lá, um esqueleto, tá? Com a Castelo de Grayskull, não sei o que, pai, acontece nada. Aí vem o príncipe Ada, aí grita He-Man, vira o He-Man, aí... Na porrada. Bate todo mundo. Aí vem, não, se você for tocado de manhã, conte a sua professora, acaba o desenho. Tem nada a ver. Não tinha nada. Era qualquer porra. Dá até uma vergonha ler, rever alguns, assim, a história é absurda. Você fala assim, gente, mas não tem sentido nenhum, não tem nada, essa porcaria. Mas enfim, a gente era criança, sei lá. Qualquer coisa era legal, cara. Eu assistia a Jane, as hologramas, achava máximo. Eu fui assistir agora, falei, a gente infernizava. Pois é. E a gente infernizava os pais pra comprar esses brinquedos, né, essas porcarias. Se não, né, era aquela propaganda lá do menino se arrastando no chão e gritando enquanto que a bala, né? Não, eu não era assim, eu tô dizendo apenas. Você ganhava o brinquedo, sabe o molequinho do Blastoide que fica gritando? Tic-tic-tic-tic-tic-for, a mesma coisa. Era tipo isso, cara. Você ficava felizão com aquilo lá. Era o máximo você ganhar, que você levava na escola no dia seguinte, todo mundo tinha. Aí se você. Aí tinha sempre aquele coitado que não tinha e era zoado. Era foda. Eu acho que sempre teve, né? Mas a. Sempre criança. Digo, sempre época. Teve, né? O Marcelo comentou que isso foi, ficou mais forte nos anos 80, né? Com... É, eu acho que ficou mais por causa, assim, pelo menos no Brasil ficou muito mais, porque a TV no Brasil explodiu, assim, doméstico, nos anos 80, que foi, teve um grande aumento de, da venda de televisores. Uhum. E com isso, né, criança... É o demônio, né? Vai assistir TV o dia inteiro em casa, vai ver aquilo lá e vai tentar o pai. Não tem o que fazer. Vai assistir, vai ficar assistindo lá, vai chorar pro pai até o pai comprar aquilo, cara. É, meu, eu lembro que eu infernizei a minha família, que eu queria aquela Mônica gigantesca que tinha um cabeção. Sério, eu acho que eu não descansei, cara. Eu não descansei até ganhar essa Eu lembro desse aí, minha irmã tinha. É? Eu acho que eu tinha, aliás, eu acho que eu tinha o Cebolinha. Aí, ouviu? Aí, todo mundo tinha. Eu não tinha esses brinquedos dessa época, cara. E claro, você como falou, Marcelo, que a referência era um pouco mais ferrenha, né, do diretor, né? Ele iria fazer algo bem mais direto, mas ele acabou mudando de ideia. Mas se você notar, logo no início do filme, que assim, óbvio, tá ali numa loja de brinquedos, mas ele vai passando a câmera bem lentamente em vários brinquedos diferentes, tudo colorido ali. Uhum. Aquilo ali é, acho que é um pouquinho do que ele queria mostrar. Falei assim, não, eu vou deixar aqui o minha ideia original aqui um pouquinho aqui. Então você vê aquele brinquedo pra tudo quanto é lado ali, diferente cor pra menino, pra mulher, sabe, pequeno, grande. E é um pouquinho do toque que ele quis mostrar ali. Acho também que se ele fosse direto, talvez ele não ia conseguir vender esse filme pros estúdios, né? Na verdade, foi rejeitado até várias vezes o filme, se não me engano. Tanto que você vê os créditos, ele tem lá três roteiristas, né? Até ficar lapidando, até chegar a esse denominador comum, assim, né? É, eu vendo, fazendo a pesquisa, vendo os extras do DVD, que a ideia inicial que o cara fez logo depois que ele saiu da faculdade de cinema, inclusive era um pouco mais psicológico a questão, que o Andy, ele até projetava uma psique perturbada dentro do boneco, e aí tinha essa dualidade. Agora no filme não, no filme aí ele virou um filme de terror mesmo, e desde os primeiros momentos a gente já sabe que é o boneco que é do mal lá. É, já vende o filme assim, né? E você sabe que uma coisa que eu tava notando, revendo o filme agora, a gente sempre tem essa imagem, né, do filme trash, filme cult trash, bom, sei lá, qual a denominação a gente pode colocar pra esse filme, mas assim, bem no início, você vê que tem vários elementos ali que ele vai construindo a tensão e de maneira assim, que te faz ali sentar na cadeira e não desviar o olhar, sabe, não é uma coisa gratuita, e não à toa que virou esse clássico todo, porque ele realmente incomoda, cara, e aquele boneco, ele é assustador, cara, porcaria daquele boneco, cara, aquele olho ele azul, ele é muito esquisito, o cabelo não, esquisito, o olho. E o comercial do brinquedo, a hora que tá o boneco, tá o bonecão, cara vestido. O bonecão Pikachu. É assustador. O boneco é mais feio. Ele é assustador mesmo. É. Puta merda, se eu vejo o meu filho vendo aquilo, eu levo ele pra igreja pra exorcizar, cara. Não, é verdade, aquele bonecão é assustador. É pior do que o boneco, conseguiram piorar o Chuck. E falando em Chuck é um ícone de terror, assim, como é o Freddy Krueger, como é o Jason, sim, eu imagino. Sim, com certeza. Não tem... nos nossos corações. É, são alguns corações. Eu gostaria muito de hoje, assim, ter um action figure do Chuck. Deve ter. Não tem, ainda mais que vão lançar de novo, né? O brinquedo. Vai sair um novo filme, né? Vai. Mas aí estão fazendo ele assustador de novo, porque depois virou galhofa, né? Virou o Brasil. O boneco em si, o personagem, né? Também foi uma. Quando os animatrônicos, né? Estavam muito no começo ainda. Mas é muito legal você ver como o boneco se mexe sozinho, né? Aquela coisa. Tá certo que tem quadros que é uma pessoa pequena vestindo, mas em geral, 90% das cenas é o animatronic, né? É, e tá bem feito, assim, até hoje, pela idade do filme e pelo orçamento que ele teve, tá muito bem feito o boneco. Eu achei, pelo menos. Eu também achei. Achei também muito bem feito os movimentos. Ó, vamos comparar com outro filme da década de 80, que usou essa técnica, que esse me incomoda muito, que é o Exterminador do Futuro 1. Tem uma cena... Puta, aquela cena me incomoda demais, cara. Você fala, mas porra, mas que merda é essa, cara? Te tira do filme. E no Chuck, não. O Brinquedo Assassino não me incomodou tanto quanto a do Exterminador do Futuro. É, de efeitos, assim, pelo menos na minha opinião, não teve assim, nada que me incomodou de efeito, de boneco. Nem quando tava um anãozinho ou uma criança vestida, que você vê que corre. Não me incomodou, tá muito bem feito. As máscaras estão bem feitas. Tá tudo bem feito. O Puppeteer era o que criou os animatronics, é um cara chamado Kevin Yeager. Ele tinha feito alguma coisa na Hora do Pesadelo 3. Ele foi recomendado pelo Tom Savini pra fazer a... boas recomendações. É, pra fazer o boneco. E tem umas coisas assim, por exemplo, tinha o cuidado, né? Tinha três pessoas só pra mexer a cabeça do Chuck. Então era um pros olhos, um pra boca, um pra sobrancelhas. E dependendo do boneco a ser usado, tinha mais 6 pro corpo. E eventualmente, como a Melina e eu falamos aí já, é uma pessoa vestida aí nos cortes que ele precisava de dinâmica, né? É, dar uma correr de um lado pro outro, abrir uma parte da lareira, sair correndo e pegando fogo, esse tipo de coisa pra poder ficar... A parte do prédio que mostra de longe ele correndo na escada, aquilo ali você vê que até os passinhos, assim, não é ninja não, parece uma criança mesmo, correndo, né, engatinhando, assim. Parece uma criança vestida. Só não sei que criança que deixou, né, se fantasiar daquele jeito, sem morrer de susto, mas tudo bem. Se eu não me engano, quem fazia o dublê era a irmã do ator, né? A irmã do Andy? Isso, a irmãzinha dele que... Ou seja, não bastava traumatizar uma criança, tem que traumatizar outra também. A família inteira já, né? Aí paga o psicólogo com uma família só, né? Mas o ator mesmo, ele deu uma declaração, acho que foi ano passado, falando, né, sobre o filme, que ele, assim, nas primeiras cenas, ele travava de medo, de pavor, de que ele não conseguia. Ficar com o boneco, né, ali do lado. Mas quem não travaria? O boneco do Satanás, aquela porcaria. Não tem como. Eu fiquei assim, muito pensando, nossa, que nível o diretor, né, teve que pedir pro garoto ficar falando assim, ele vai me matar, quando ele tá no chão. No consultório, no hospital psiquiátrico, né? Pô, deve ter sido meio terrível, né? Ah, cara, mas o molequinho mandou bem. Mandou bem, muito bem. Gente, ele é todo fofinho, ele falando assim, e a hora que ele entra no desespero e tal, cara, ele tá desesperado mesmo. Você vê o medo no olhar dele. Inclusive, se vocês perceberem, existe uma mudança física no personagem do boneco, né? Ele começa aquela coisa menos feia, menos, digamos assim, menos agradável. É, plástica, né? Boneco. Uhum. Depois ele vai se tornando humano. Mas na história explica, né? Que ele vai se tornando humano mesmo naquele corpo, né? É, mas assim, as feições dele mudam. Se vocês perceberem, assim, a pele fica menos com aparência de plástico, o cabelo muda. O olho. Sobrancelhas, né? É um detalhe legal, assim, que vai mostrando que tem alguma coisa de errado, né, com o personagem. E é isso, né, eu gosto muito do Chuck, ele é um dos meus personagens de terror preferidos, tá ao lado, com certeza, do Kruger, do Fred Krueger e do Jason. E do palhaço Pennywise, cara, que é uma desgraça. Nossa, Pennywise, nossa, é mais assustador, viu? Maldito do demônio aquele palhaço. Puta merda. Olha, eu tenho pavor do Pennywise e não tenho medo de palhaço. Imagina alguém que tem medo de palhaço veja o Pennywise. E vê o Pennywise, cara, meu Deus, e vamos fazer um outro, né? Agora, eu não sabia, não. Vai ter com o mesmo novo palhaço, cara. Aquele cara lá que eu esqueci o nome dele. Mas você deixou muita criança atormentada que tem trauma, assim, pavor de palhaço até hoje. Cara, eu tinha muito medo. Eu fui assistir de novo o It. Tipo, é um monte de cena desgraçada, sem história, com final ruim. Mas, cara, ainda dá medo, cara. E falam isso, né? Que o Stephen King tem esse defeito, né? Ele faz uma puta história, quando vai pra fechar, ele não consegue. Sei lá, depende da história. Que é diferente do livro, né? Que o filme tá diferente. Não sei, não li o livro. Espero que esse próximo filme seja bom. E é desgraçado da mesma forma. E vai ter mesmo um remake de Child's Play? Entra lá no Filmou, eu vi lá. Porque teve a última aí, né? Que é a Maldição de Chuck. Que me falaram que é relativamente volta às origens. Porque a gente pode até falar, né? Esse filme tem spoilers, né? Esse programa tem spoilers, né? Mas Chuck rendeu, então, 5 continuações. Porque assim, 2, 3, a noiva de Chuck, o filho de Chuck e agora o último, The Curse of Chuck. Cara, esses últimos é filha, o irmão, o primo do Chuck, é muito tosco, né, cara? Esse aí é muito galhofa, né? Esse aí chutar o balde. Cara, é horroroso, horroroso, né? E olha, não é uma franquia assim que você fala, puta, isso rendeu uma puta dinheiro, a gente vai fazer uma porrada de continuações. Não, né? Que coisa, né? Tanto assim, pelo que eu tô vendo aqui, o primeiro filme, sim, ele foi... O primeiro, sim, ele teve sucesso tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro. Ele conseguiu até fazer um bom dinheiro. Mas os últimos foram lançados, se não me engano, não sei se foi o último ou os dois últimos, foi direto pra DVD. É, virou. Ali, ó, assim, ele mesmo começou a se zoar, né? Não, é claro. Que fizeram esses dois. Fazer o Chuck ter transar com a boneca, ter filho. É, porra, Deus, puta que pariu, né? É, e o filho ser meio aquela coisa Glenn ou Glenda, né? Meio transexual. Cara, meio. Foda isso daí. É muito zoado. Enfim, estamos falando aqui do primeiro filme, que é o que importa. Assim, eu até lembro de gostar do segundo e do terceiro filme razoavelmente, mas assim, eu acho que eu nunca reassisti o terceiro desde a época do lançamento em home video. E isso aí já tem aí seus 20 anos. É, também. Ah, eu também. Nossa, faz muito tempo. Eu tenho flash só do segundo e do terceiro. Bom, então eu vou entrar a falar da história aí em si mesmo. Ah, essa questão que eu falei no começo de logo entregar que é um filme sobrenatural, pô, mexe com voodoo, né? Voodoo não é uma coisa que todo mundo tá acostumado, né? Por exemplo, tem filmes assim com esse tema que eu gosto bastante, aquele Serpente do Arco-Íris, né? Que eu não vou lembrar o nome em português, que é um filme que lida com essa coisa. Tem também o Chave Mestra, putz, que são... Chave Mestra é muito boa. Né? Que são coisas assim que não estão muito no imaginário cristão, né? Que aí quando chega numa... Porque eu digo, nossa sociedade basicamente é fundada em elementos cristãos, né? Quando chega alguma coisa assim, chama atenção. Isso eu acho que já é legal, já é um diferencial bem interessante de Brinquedos Assassinos, logo no começo, pelo menos. Né? E também você compra a história. É bacana. Você compra ali o personagem, você acredita que realmente ele tem entrado no brinquedo. Eu não sei assim vocês, mas eu assistindo agora o filme, eu também, cara, consegui comprar, viu? Consegui acreditar que ele conseguia passar o corpo dele pra um ser inanimado. É uma aquela coisa, ele não precisa te dar nenhum motivo, nenhuma explicação, né? Isso você realmente compra e acabou. É, não precisa, pra que, não vai precisar falar o que é, como é que é o voodoo, ou como é que ele, ou assim, de onde vem e tal. Eu até cheguei a pensar que o filme passasse assim, New Orleans, alguma coisa, algum lugar onde é mais forte, mas não, né? Não, mas até a hora que ele depois ele visita o macumbeiro lá, e aí ele explica, assim, tem uma breve explicação, mas pelo fato da idade que da gente já conhecer um pouco, né? Já tá implícito aí na nossa cultura, não precisa ter muita explicação. Ah, cara, é magia negra, ele entrou no corpo, acabou. Durma com essa. É? Só que acho que foi bem feita, assim, a parte, aquela preparação dele entrando e pegando o boneco e fazendo, aquela parte dos raios. Eu achei que ficou legal, assim. E assim, Thiago, é aquilo que a gente já discutiu até em outros casts, assim, tudo que mexe com o imaginário da pessoa e vai contra a lógica cristã da sociedade ocidental, desperta um pouco um misto de curiosidade e de incômodo. E o filme te compra, ele é muito crível nessa parte. Eu acho até pelo fato dele não ficar detalhando muito, que ele ganha força. Porque às vezes ele perder esse tempo em querendo explicar, detalhezinho, blá blá blá, e ia ficar sem sentido. Até a parte lá que aparece que é macumbeiro lá também, quase no fim do filme, que é até muito rápido, cumpre a função dele do roteiro do que precisaria saber ali. É só como ele faria pra poder passar o corpo dele pra um objeto, pra outra pessoa, sei lá, e o que ele poderia fazer pra reverter esse processo. Pronto, acabou, você não precisa saber de onde veio, pra onde vai, porque não faz falta no filme. E aí, não precisa, literalmente precisa. Aquilo, é aquilo lá mesmo. E quando ele fica chamando a atuação em francês, né, que é isso que é uma coisa mais, assim, surreal, inclusive pra quem é americano, né, assim, ele tá em contato com uma língua que não é comum dele, né? E eu gosto que, pelo menos na versão que eu vi, não tinha a legenda pro inglês. Ah, eu também não vi a legenda. Eu não sei. Não, eu também não. É bom que aí dá mais medo, assim. Você fala, pô, ele tá invocando uma coisa que não tem nem tradução. Isso é uma coisa que a gente não entende. Sei lá, a gente que não entende, tá falando. É daquela questão do, pô, o que é que ele tá falando, cara? Tá invocando um negócio que não é inglês, que você não consegue entender. Eu acho que é melhor ainda não colocar a legenda. Melhor ainda ninguém saber o que ele tá falando. É claro que hoje a internet já resolve isso, né? Mas... Filho, na internet você acha até o que não existe, mas... A do Edambala, aí vai embora. É, mas assim, é muito legal. A graça é não saber. Eu também acho, exatamente, a graça é você não ter tanto detalhe, assim, não precisa te mastigar pra isso. É um grande problema que muitos filmes hoje têm, que é... De terror, querer mastigar tudo. Exato, mastigar. Perde a graça. graça. Exato, deixa do jeito, deixa desse jeito meio subjetivo ali, deixa pro espectador criar, né, a atenção com os elementos que ele tá vendo em cena. E tem uma coisa, que o Brinquedo Assassino, se eu não me engano, foi um dos primeiros a usar essa questão de um brinquedo infantil ser um assassino. Acho que ele foi pioneiro nessa história. Teve Teve outros? Tem outros filmes de brinquedos possuídos, acho que o primeiro é dos anos 30, que era o Devil Doll, e depois ainda teve um remake de 1964 também, de um boneco possuído. Ah, legal, é bom saber. Não exatamente a história do Chuck, né? Mas com essa temática. Com essa temática de um brinquedo, o primeiro, acho que era de um ventríloco, tipo um brinquedo Sinforoso lá do Chapolin. Sinforoso também é assustador, hein? Sinforoso, cara, não sei o que é. Sinforoso é foda. Sinforoso, ventríloco, cara, dá um pavor do caramba, sei lá. Eu morro de medo de brinquedo, cara. Os únicos brinquedos que eu não tenho, que se mexem, que eu não tenho medo, é o Toy Story. Pois é, mas se mexesse também, eu acho que você ia ficar assustado. Cara, se eu tô ali e o Woody começa a se mexer sozinho na minha mesa, eu saio correndo, que tá com fogo. Mas aí teve outros filmes, assim, com essa temática. Não exatamente o mesmo roteiro, tal, mas seguindo essa mesma linha. Já tiveram outros percursores do Chuck. Não tão legal. Simpáticos, não tão alegres, não tão, mas legal, tão marotos bom, como o Chuck, né? Teve, é bom saber. Ele criou, com certeza, ele ampliou isso, né? Tanto que teve, é por isso que a gente conseguiu ter filmes como Puppet Master. Sim. Uma vez eu vi essa onda de querer ver, eu quero ver tudo quanto é filme de terror que existe na locadora. Eu peguei um que era a boneca assassina, e ela era esquema era diferente, mas em vez de ser um boneco, né, era uma menina que passava aí pelos perrengues que o Andy passa. Ah, era uma boneca no lugar do boneco. Isso. É igualzinho. Aí teve o Black Devil Doll também, que é um filme terrível, que eu não recomendo ninguém assistir. É um boneco negão e é meio pornô o negócio, é meio... Caralho. O Devil Doll... Teria que dar uma olhada nesses dois filmes aí. Que eu também. Não conheço. Eu também não conheço, é bom saber. E o filme já tinha uma tradição terror, assim, inerente já com o Chris Sarandon, né? O Chris Sarandon, ele era o vampiro lá do Fright Night, como chama em português mesmo? Hora do Espanto, né? Hora do Espanto. Vindo três anos antes, com uma curiosidadezinha, né? Eu acho que do começo do filme, que a gente pode comentar, a Marina comentou assim, lá no começo, sobre a expressão das crianças, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o Andy queria matar a mãe dele. Você viu quanto açúcar e quanto manteiga tem naquele café da manhã dos dois? Ah, certo, tá, ele tá sendo legal, mas pô. Ele foi tão fofinho, cara, mas foi. Não dá. É bizarro aquele ali. Mas você fala, a gente falou aí da cara das crianças, né? Você vê a cara de decepção quando vê a caixa maior, abre e é só roupa. Ah, mas a gente fazia essas caras no Natal, vinha aquela tia dar tipo acorde de meia, assim, ah. Aí a sua mãe fala, obrigado. Obrigado. Ai, que lindo, filho, ai que lindo. Puta. Ai, que merda. E no filme é pior aí, né? Com a imensa caixa lá, essa porra, um brinquedo. O menininho vai todo empolgadinho lá, aí chega lá, porra, cacete de roupa de novo. Dá pra ver a cara de decepção do Duende, né? Até quando ele abre o pacote menor, né? E são as ferramentas. Mesmo assim, né? É a cara daquele moleque lá que achou que ia ganhar o videogame e ganhou sua roupa naquele vídeo famoso na internet aí. Sim. É que ele deve ter virado psicopata se não ganhou o videogame de verdade. E o Duende, assim, é aquele menino sem amigos, né? Perdeu o pai por um motivo que a gente não sabe, né, mas aparece umas duas fotos dele, né, durante o filme, né, uma no quarto, outra na sala, né, e por isso que ele queria um brinquedo, né, pelo menos assim, como, porque é o que a propaganda vendia, né, você ia ter um amigo pra sempre, né. Putz, que coisa, pensar assim é uma coisa bem complicada de se vender, né, vender um sentimento, sei lá, por que que não, você de repente arranja um gato, um cachorro? Né? É aquela coisa, é um brinquedo que fala com você, né, então, tipo, não vai ter que alimentar, não vai ter que limpar. Lembra que na nossa época tinha o urso Ted, que você enfiava uma fita no urso e ele ficava cantando? Sim. É mais ou menos esse mesmo sentido, assim, era o máximo que a gente tinha de interação, né, com um brinquedo. Era Ted Ruxpin, né? É, não lembro, era um boneco Ted. Não lembro. É exatamente isso, você colocava umas fitas nas costas dele, isso, e aí ele contava a historinha, né? Isso. Hoje em dia eu não sei como é que tá essa tecnologia de brinquedos, não, né? Ah, tá todo mundo no Twitter, não tem mais essa aí de você conversar com brinquedo. Criança de 3 anos já tem conta no Facebook, já. É. Casinho. Esse é um filme assim também, como a relação de criança e adulto, né? Pegue assim, né? Se vocês não têm filhos, óbvio, mas se de repente tem um sobrinho e fala pra você, tia, o meu brinquedo tá se mexendo. Daí você vai falar o quê? Ah, tá bom, vai. Criança imaginativa essa, né? É, porque a gente tinha umas brincadeiras, assim, de imaginar que o brinquedo falava com você, né? Pelo menos eu tinha muito disso, né? Ficava conversando com a Mônica do cabeção pra cima e pra baixo. Se a boneca falasse mesmo, nem ia passar batido. Ninguém nem ia perceber, né? Não sei se vocês tinham essa imaginação toda. Ah, mas acho que quando a gente... Éramos crianças, todo mundo tinha isso. É, e acho que por isso que no começo, assim, custa para as pessoas acreditarem realmente no Chuck, né? Inclusive a mãe só começou a desconfiar, o quê? Quase na metade do filme, mesmo assim. Parece que ela custou acreditar até a hora que ela resolveu queimar o brinquedo, né? É, perto do segundo ato. Mas aí não tinha jeito também, né? Lá no metade do segundo ato, mais ou menos, o que isso acontece. Isso. Porque já tem o assassinato da babá, o Andy perdido no meio lá da cidade, indo atrás de um cara que supostamente nunca conheceu. Também os polícia idiota, né? Pô, o moleque nunca ouviu falar da pessoa, como é que ele ia parar aqui por acidente, né? Mas enfim. O que eu acho é que essa questão aí dos adultos não acreditarem, na verdade vai ser sempre assim, né? Digamos que o sobrenatural de algum jeito invadisse o nosso mundo, os mais propensos a acreditar são sempre os mais inocentes, né? Os mais puros, assim, por assim dizer, né? Sim, é sempre criança que é mais crédula, ela tem mais imaginação, né, do que um adulto que de fato só acredita a mesma hora que vê mesmo. Inclusive o policial não acreditou até a hora que tomou a facada do brinquedo. Tentou ser enforcado, né? É. Claro, é uma questão do escalonamento da história, né? Você precisa ver pra acreditar, não tem outro jeito, né? Pra gente, que é espectador, é relativamente fácil. É, e será que seria história... um filme mais assustador se fosse perto da ideia original, sabe? Um garoto que é assassino mesmo? Se ele tivesse, por exemplo, dupla personalidade, isso. Assumido... E se o filme não deixasse isso claro? Então, claro, é. Porque assim, em nenhum momento... É que é claro que eu assisti reassistindo o filme, eu já sabia da história, é meio óbvio, né? Mas tentando imaginar assim como se alguém nunca assistiu. Tem algum momento que essa informação fica duvidosa? Acho que não, né? Não fica. A única coisa que o filme faz, ou tenta fazer, é... ele demora muito a mostrar movimentos do boneco. Porque até então, você só sabe o que o Andy tá contando. Uhum. Então, assim, ele demora até um certo tempo. Acho que a primeira vez é quando ela vai jogar ele no fogo. Que a gente aqui, como espectador, vê uma reação do boneco. Até então, o filme não te mostra nada. Mas mesmo assim, principalmente pela cena inicial, você já pressupõe que o boneco é do demônio mesmo e uma hora ou outra ele vai manifestar pra você. É, e eu acho que o que fica mais assustador... Tudo bem que a gente já falou que o boneco é realmente muito bom, assim. Não tá bizarro, mas fica... aquela coisa, tipo, porra, aquela sombra, aquela mãozinha, e aquele boneco estático, dali a pouco você olha e ele não tá mais. Acho que isso acaba assombrando bem mais do que a hora que ele aparece mesmo, né? Acho que acabou ficando mais trash, ó. Ah, a sugestão? E horror, e terror mesmo psicológico no começo do filme. Depois escambou, mas assim, pro trash. Mas antes, ele é bem assustador, assim. A sugestão funciona bem mais do que... Bem mais. Que se ele fosse mais um filme pra ser levado realmente a sério, acho que ele deveria ficar só nessas mesmo, de sombra. E no final, só ele aparecer pouco e já ser queimado, alguma coisa assim. De trabalhar mais, que nem o fizeram no Tubarão. Você não vê o Tubarão e o filme é assustador. Inclusive, essa era a ideia original do Don, assim. Mas daí, como o Marcelo comentou, né, demorou pra ser vendida, deve ser exatamente por isso, porque era psicológico demais, né? É, e aí você fazia esse lado mais trash, assim. Eu acho que também foi o que acabou gerando várias continuações, né, de levar por esse lado mais trash, mais terrorzão, meio largado, assim, mais com um pouco de gore depois dos outros filmes. É, porque se ele ficasse na questão do campo psicológico, talvez o filme se tornasse melhor, mas porém não deixaria um legado. Não deixaria... Não, ele seria muito bom, mas fecharia ali. Que nem o Psicose. Exatamente. Mas é só um, é aquele e não existe outros. É só um e acabou. É, tem gente que não entende isso, né? Psicose mesmo teve 3 continuações? Não teve. Não existiu aquilo ali. Não existe, cara. Pra mim é um só. E não nem existe. Aquela regravação horrorosa que fizeram. Que é pior ainda, né? Não existe aquilo lá. Foi só um pesadelo. Foi. Foi um sonho ruim. Já acordamos, já. É. Eu acho que seria isso. O Chuck, ele virou o que ele virou porque abriu, né? Virou essa coisa mais trash, essa coisa mais depois pro gore, depois pra maluquice, né? Pra esculhambação. Porque se ele fosse ficar só no psicológico, seria uma obra muito boa, realmente. Se ele mantivesse ali naquela pegada do começo pro meio do filme, sensacional. Você ia dormir assim, cara, você ia jogar a tua Xuxa pela janela. É, se foi essa a intenção, talvez muita gente tenha ficado assustada, eu não sei. Teria que ver. Eu vi, inclusive, que teve gente fazendo protestos no lançamento do cinema lá nos Estados Unidos, porque falaram que o filme incentivava o assassinato de crianças. É povo meio doido, né? Com gente com cartaz, assim, na Premiere, lá no teatro chinês, alguma coisa assim. Não foi muito feio, não, porque parece que foi uma conversinha só lá e resolveu, mas isso é pra você ver como... Talvez, assim, como alguém começou a ver os trailers, ver uma pessoa, um brinquedo que parecia uma criança com uma faca, indo atrás de outra criança pra matá-la ou pra tirar a alma dela, coisa horrível, né? Aí o pessoal não gostou muito desse absurdo e tentou fazer um protesto, mas pelo que eu vi, não foi muito pra frente, não. Mas você sabe que, assim, o cinema, toda vez que vai ter algum grande lançamento ou algum filme que gera alguma repercussão, sempre tem algum grupo, alguma pessoa que movimenta outras que vai questionar. Sei lá, teve um dos casos mais absurdos, por exemplo, foi o Poderoso Chefão. Quando ele foi lançado, a Associação de Imigrantes Italianos protestaram contra o filme, né, falando que o filme ia acabar com a imagem dos italianos na América e que não sei o quê. E sabe o que eles fizeram pro Coppola? Eles mandaram ameaça de morte pro Coppola. Nossa. Nossa. Ou seja, né? Se você não falar que a gente ameaça os outros de morte, nós vamos matar você. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa que vai causar incômodo e vai ter algum grupo que vai se sentir incomodado. Eu sei que do Chuck teve isso e acho que foi o produtor, alguém foi lá e acabou acalmando os ânimos do pessoal e o filme, praticamente todos os filmes, quando tem alguma polêmica, segue o curso normal, porque eu não lembro de nenhum filme que tenha sido barrado por algum protesto. Bem, Emily. Opa, tá viva? Pronto, morri. Pronto, Chuck levou. Ou falar assim, não, daqui a pouco a Mel vai dar um grito aí só pra assustar a gente, né? Ai, voltei. Nossa. Quando finalmente nós temos a revelação dos personagens adultos, né, eu digo. É, porque lá o Andy já tá desesperado, né, falando que o boneco vai matá-lo, e aí ele fica preso naquela instituição psiquiátrica, né. A mãe dele, né, resolve, assim, ela se desespera, né, e consegue fazer o bicho falar, né. Ali que ele muda realmente de... É porque também aquela situação, não tinha ninguém em casa, só tava o menino. Ela não vai acreditar que o filhinho dela matou a melhor amiga dela. E ele insistindo que era o boneco, que era o boneco, e que era o boneco. Também aquele boneco já tem cara de assassino, né? Por si só. Ela ficou aquela coisa, né? Pô, será? O que será que aconteceu? Mas a revelação mesmo pra ela ficou quando ela pegou a caixa e caiu a pilha do brinquedo. Aí ela falou, pô, como é que essa merda tá se mexendo se tá sem pilha? Aí ela pega o brinquedo até aí. Pode ser pilhas extras, né? Já tá, vem uma extra. Que ela vira o boneco e abre. E não tem nada. Não tem nada. Aí o boneco dá vira a cabeça, cara, no estilo exorcista. E fala que quer brincar, porra, cara. Aí tem que matar na porrada. Tem que ser mesmo. E aí foi. E ela foi até literalmente assim. Eu não vou dizer que ela foi inteligente, mas eu acho que eu já teria metido aquele boneco no fogo. Mas ela ainda tava na descrença, mesmo com aquilo lá. Você vê que depois ela joga o brinquedo, mas ainda pega, ainda fica ali. Pô, será que é? Fala, desgraça, fala aí que ela vai ameaçar no fogo. Mas você vê que ela ainda tá com descrença, né? Por isso que eu digo, esses filmes fazem muito bem pra gente, porque a primeira vez que eu ver alguém comer o cérebro de outro, assim, do meu lado, é tiro na cabeça. Lógico. Se uma coisa esses filmes me ensinaram, foi isso. Tô preparado pra apocalipse zumbi. A invasão das máquinas, acho que não tanto. Mas os zumbis, acho que eu tô tranquilo. Mas é foda também, porque aquele policial é o policial mais burro e mais fraco do Nossa, universo, é muito burro. Gente. Puta, ele é estúpido. Ele é estúpido. E ele, cara, o Chuck tem o quê? 1 quilo. O boneco dá no carro ali, meu, uma voadora que você joga, um tapa na cabeça que você dá naquele brinquedo, ele sai daquela situação. Cara, e que carro é esse que não para de acelerar? Eu fiquei pensando nisso também, mas eu acho que isso não mostra, mas provavelmente o Chuck deve ter cortado os freios, né? Não sei. Porque tem uma hora ele começa a apertar ele, no desespero ele aperta o acelerador mesmo. Mas aí quando ele vai no breque, e aí ele começa a quebrar, ele já tem a impressão que não tá funcionando mesmo, mas também, né? Mas isso não tira a estupidez do policial, ele é bem estúpido. É, cara, você reduz na marcha, você vai ali. Por freio de mão, né? Puxa o freio de mão, você vai ali, tipo, vai raspando a lateral até parar, cara. Todo mundo sabe parar um carro, vá. É. Não, ali já. Ele fez o mais difícil ali, que é manter o carro acelerado. Sabe? É. Não tinha justificativa. E a porra do boneco é aquilo. Se tiver um quilo, é muito, porra. É, cara, ela pegou ali, tudo bem, tava no pescoço, tá uma puxada que ele dá. O brinquedo, né, cara? O brinquedo tem um quilo. É, que força claro, que ele ia fazer. Tem outras partes do filme, assim, que você ficava pensando, por exemplo, quando a Meg vai, que é a mãe do duende, vai atrás do mendigo que vendeu o brinquedo pra ela. É. Ela não fala, por exemplo, pra onde é que ela vai, né? Nunca falou, pelo menos assim, no filme. Como é que o cara descobre, sabe? Acho coisa. Que ele foi indo atrás, né? Você deduz que ele vai seguindo, né? Então, só se for assim. Porque aí, nessa hora ele mostrou a inteligência. Na cena seguinte, não, foi um idiota. Cara, aquela cena tava muito Chapolin do carro, cara. Tava muito Chapolin, cara. O Chuck dando facada e ele, ai, ele foi dando a bundinha, assim, nossa, sabe? Embaixo do assento, né? Não, ali é bem galhofa, cara. Na hora que vai por baixo, então, falei, nossa. Não, tá, cara. Pô. Aí ele fica dando uns gritinhos assim, ai. Uns pulinhos. Dando uns pulinhos, caralho. Não dá. E mesmo assim, ele não tava acreditando, né? Parece que ele não tava acreditando que era o brinquedo mesmo que tava possuído, né? Isso que era engraçado. Não só o brinquedo, mas possuído por um cara que ele matou... Que conhecia ele. Uma semana atrás. Aí você vai notando algumas coisas que, assim, não é que incomoda, mas... Não, incomoda, vai. Incomoda. Senão não ia falar. Mas, porra, da hora lá que o assaltante, bem no início do filme, pega o boneco lá, a mão dele tá cheia de sangue, vai e pega o cabelo do boneco, tá? Depois o boneco aparece limpo, lindo e dentro da caixa. Onde que o maldito do cara enfiou... Tinha tanto boneco pro cara pegar lá naquela porra da explosão lá, e pegou justamente um que tava manchado com sangue, será que ele lavou? Mas eu acho que foi o único que deixaram lá, né, sei lá. Mas será que teve tempo pra lavar o cabelo dele, tirar a mancha de sangue, hein? Porque o cara pega, a mão dele tava com sangue, ele pega no cabelo e na roupa do... Eu fico olhando isso, bom, sei lá, tem um monte de coisa que aí se a gente pode entrar no mérito, né? Tem que suspender a crença. Totalmente. Na hora que ela vai procurar o mendigo que vendeu o boneco mesmo, ela passa por umas quebradas ali, que nem eu teria coragem de andar naquela porcaria, pô, você é louco. E ela sozinha lá... Tá desesperada também, né? O que, assim, talvez alguém tenha ficado meio assim, falando assim, putz, esse é jeito de retratar os mendigos, assim, da cidade? O cara quase vai estuprar a outra lá? Do nada. Mas, enfim, é a suspensão da descrença mesmo, porque... Tem que ignorar, senão você não... A gente tá falando sobre um brinquedo, né? Um brinquedo assassino, né? E eu acho que uma das partes mais interessantes é o que converge na crença dos dois, né? Que eles acabam caindo na casa do Ray e tem aquelas pinturas do voodoo e tudo mais, é. Aí pra eles pegarem a pista de quem pode ajudá-los, né? Nessa situação. A casa dele é muito soturna. É muito estereotipado, tipo, o vuduzeiro que faz, não sei o que. Tipo, cara, de repente quem faz voodoo é uma pessoa de boa, tem a casa branquinha ali com o jardinzinho japonês. Não, mas então, aquela era a casa do Chuck, do Charles Lee Ray, né? Ele como vilão, você ainda fala assim, né? Tanto que a casa do voodoo lá, do mestre, ela é mais aberta, ela é mais iluminada, tem vários totens, assim, Sim, mas é muito estereotipado, tudo bem que o do vuduzeiro lá, ele é tudo bem que ele tem que ter as coisas dele, talvez ele venha daquilo, né? Enfim, viva daquilo. Mas o do Chuck mesmo, não precisava ser aquela coisa, aquela caverna toda, né? Do mal, né? Tem que ser do mal. Tudo do mal. Tipo, ele é ruim mesmo, até a casa dele. É ruim demais, cara. Isso é bem anos 80, né? Mas ele era... O crime dele era... Ele era um assassino em sério, né? O estrangulador da cidade, né? Assassino serial lá. Aí um assassino tão perigoso que só um estúpido de um policial que vai persegui-lo, né? É outra coisa também que você tem que ignorar, senão... Ignorar totalmente. Ah, mas também tem o parceiro dele que foge, né? E o outro policial que tá com o carro vai atrás dele, não tem? Ah, o parceiro dele é quase tão estúpido quanto ele também. Os dois tontos ali. Não, agora eu lembrei, sim, também tem uma parte que eu achei curioso, é engraçado, que... É curioso ou engraçado? É engraçado e curioso, mas é mais engraçado. Porque, assim, não faz sentido nenhum. Bem no... Quando eles vão investigar lá o primeiro crime, quando, na verdade, a mãe do Andy chega, não sei se vocês notaram, tem um policial palco e tá lendo jornal com os dois pés em cima da mesa. Eu acho que é mesmo pra mostrar, assim, que os policiais são idiotas mesmo. É que são bonachões, assim, que são aliás, bagagem. Tem um estereótipo ali no voodoo, tem um estereótipo também dos policiais, né? Só dos policiais estúpidos, né? Deles. Só faltou com a rosquinha e o café. Isso, aí o delegado ser negro. É, bem fucker and sucker eles, né? Exato. Mas enfim, é só um momento de curiosidade que me pegou ali. Mas enfim, vamos seguir no jogo. Depois disso, depois da personagem morrer, que é o cara que ensinou pro Chuck, o filme talvez, assim, talvez seja a parte que mais me incomoda mesmo, que a explicação que vem do personagem é um deus ex machina, né? Sim. Não sei se isso porque assim, como o filme ele é curto, tem menos de uma hora e meia, eu sinto que eles precisaram apressar pro Chuck descobrir o que ele tem que fazer, porque ele tá virando humano. Isso, isso aliás, é um conceito muito legal. É, eu gostei bastante disso daí. Sim, e você compra também isso. Ele tá virando. Assim, quanto mais tempo a alma dele passa lá, vai humanizando aquele corpo que ele tá, né? É criando vísceras, nervos, sangue. É, tá sentindo as coisas, né? Isso eu gostei desse desenvolvimento. E é rapidinho, né? Ele vai, explica, você realmente vê, tanto fisicamente no boneco, quanto, né, você vê que ele começa a sangrar, que os olhos mudam, né? E ele mesmo fala que não era pra ele estar sentindo dor, que não era pra ele estar sangrando. E aí o cara fala, não, você tá virando humano, beleza. Ah, o que que é que eu tenho que fazer? O cara já solta na lata, beleza, morre, acabou. Não tá na lata assim, minutos? Né? Não tá só na lata assim, né? Por ter esse efeito mágico, que tá presente desde o começo do filme, então não é uma coisa jogada, né? Ele começa a quebrar os ossos do cara. O bonequinho voodoo. Nossa, que fantástico, né? E mata com a facada no coração. Com a facada no coração. Coitado. E aí, beleza, né? Coitado do professor. Resolve o que precisava resolver ali, que a gente precisava saber e pronto, acabou. Sabe? É, não enrola muito. Como assim, né? Tudo bem que anos 80 não tinha essa facilidade de comunicação, mas você vê, tipo, a mãe e o policial ficam indo de lugar, pipocando de lugar em lugar atrás do Chuck, né? Seguindo a pista. É muito, lembra o Carmen Sandiego, que você tinha que ficar indo, seguindo as pistas, sim, né? Verdade. E é uma coisa que indo de lugar pra outro. Tudo bem que assim, a história se desenvolve em cima disso. Porque um telefonema, um celular ali que alguém passar, acabou a história, né? Ah, ou não, né? Liga ali, filho? Liga lá. Liga lá. Procura o boneco assassino. Certo, a senhora não ligou pros pisos. Desliga, né? Uma coisa assim. Liga lá, vê lá, né? Mas acho que assim, a história desenvolve muito também por causa disso, né? Que você vê eles indo pros lugares, descobrindo as coisas, indo pro hospício, aquele hospício. É terrível, gente. Que lugar horrível. Sim, é. Fechar a final. Faz conta, só tem criança naquela área também, né? Tem uma hora que a Maggie pergunta pra uma criança, tá lá, uma menina, se ela viu alguma coisa, né? E ela responde que viu o Chuck, né? É o Chuck que tava aqui atrás doente. Ah, beleza. Porque assim, tem uma outra cena que aparece várias crianças carregando, né? Outros. É, no comecinho do filme. Outros, né? Good guys, né? Isso você já percebe, claro, com o negócio da televisão, né? Que tem esse universo, que esse brinquedo é bem popular, né? Sim. Então alguém vai ver em todo lugar mesmo. Interessante também. Quando chega na casa, né? Retorna, é interessante, né? O ciclo se fecha, né? O roteiro ali amarradinho na própria estrutura, né? Pra se fechar dentro da casa da família, doente, né? Aliás, a arquitetura do prédio eu acho uma coisa assim, bem. Meio até aterrorizante, assim, eu sei que ela... O elevador, né, o estilo do elevador, como os apartamentos estão, né? Ah, lembra muito o Polanski, né? É alguma coisa especial do Polanski? Pega um pouco do clima do Bebê de Rosemary. A arquitetura ali do interna do prédio, pelo menos assim, pra mim, lembra muito o Bebê de Rosemary. Na verdade, o filme, ele faz algumas referenciazinhas, seja de algumas tomadas, de alguns ângulos de câmera, ou até algo muito mais explícito, né, como ele e faz com o iluminado. Sim, isso. Sim. Né? Principalmente quando eles estão tentando se esconder dentro do quarto e o Chuck começa a tentar entrar à base da faca. Sim, sim. É, mas você vê o mesmo ângulo. Porta, né, é, ali, o mesmo coisa. Ângulo. Ele fica desesperado. Give him the boy and I'll let you live. Muito bom. Aliás, a voz do ator, né, do Chuck, que é o Brad Dourif, que pra quem não conhece, recentemente ele foi o Grima, Língua de Cobra lá do Senhor dos Anéis, ou Duas Torres, né? É, a sacada é muito boa. Se você pegar no Senhor dos Anéis, que era um personagem, né, que usava muito da sua voz, é que na época, assim, não sei se as pessoas se tocaram quanto a isso, né, mas o Chuck era um personagem que a voz é muito marcante. Sim. E no Senhor dos Anéis, ele pegou um personagem que a voz era maior do que ele em si, o jeito como ele lidava com as palavras. Sabe que ele quase enxotaram ele, né, de dublar. Ah, é? Por quê? Ah, é? Não, eles falaram assim que eles queriam uma voz que era menos humana e mais puppeteer, né? Mais puppet, mais boneco. Daí chamaram uma mulher pra dublar, daí colocaram uma voz, daí ela tinha uma voz muito rouca e falaram assim que não gostaram do resultado porque ela parecia um travesti falando. aí chamaram ele de volta pra fazer as dublagens e aí ele colocou de novo aquelas coisas dos palavrões que ele falava, né? You stupid bitch, how dare I kill you, não sei o quê. Que ele fala quando começa a ameaçar a mãe do Andy, né? Deu um diferencial bem legal. Eu não cheguei a ver a dublagem pretendida, mas eu gosto muito da voz do ator. Eu também, e casou com o boneco, com a proposta de como ele ia seguir, de como foi feito, assim, as falas, né? Que ele é um bandido, ele é um maluco, né? É tipo um bandidão da luz vermelha. Então ele tem que ter essa coisa mesmo, escrachado, essa voz rouca mesmo, de maluco mesmo, né? Eu acho que casou total com o boneco, casou com o filme. E o Chuck é o que é por causa disso também, o conjunto de coisas, né? Trabalhadas em cima dele. Eu gosto bastante também do frenesi do Chuck quando ele é queimado na fogueira, na lareira, né? Ele fica lá balançando, cara. Com as mãozinhas pra cima, né? O que mais que eu posso fazer, né? Eu sou um boneco, né? Esse filme tem não só um susto, ponte pra susto pra um susto final, tem dois, né? Primeiro da primeiro da queimada, daí fala, tudo bem, queimar precisa do coração, então não resolveu. Aí a mulher vai lá, tira os braços, os pés, parece queimando o Darth Vader, né? Até ele não conseguir se mover mais. E aí ele precisa de se o policial lá era fraco, né? O detetive era fraco, aquele companheiro dele então era mais fraco ainda, né? Porque ficou tentando se desvencilhar da mão de um boneco. Só da mão, cara. O bracinho. Até ele resolveu atirar no coração, né? E acabar com a história. E outra coisa também que dava pra ter encurtado uns 20 minutos. A mulher já não sabia que era pra pegar o coração. Por que já não catou o boneco esturricado da fogueira? Foi lá, pera um pouquinho. Pega lá, faca enfia, torce bem. Pronto, acabou o filme ali. Aquela coisa, né? Todo filme de terror, né? Precisa de um sustinho final, né? Clichês dos anos 80, né? Que você acha que o cara tá morto, ele levanta umas 5 vezes e corre atrás, né? O Jason já faz isso com a gente há muito tempo, né? Aliás, é uma piada que é uma linha que faz uma piada lá naquele Pânico, no Pânico 2, né? No Todo Mundo em Pânico? Não, no Pânico mesmo. Uhum. Que quando a personagem lá fala assim, né? Então normalmente é essa hora que eles voltam pro susto final. Aí a personagem já dá um tiro na cabeça do assassino. Garantido. Só pra garantir. Né? Mas é, tem que... Peraí, vamos matar. Vamos ter certeza que tá morto essa praga aqui pra ele não levantar. Tipo, a gente já aprendeu isso com o Jason, né? O Jason tá aí pra provar que enquanto você não arrancar a cabeça e queimar o coração, o bicho pode levantar. Ele vai voltar. Ele vai voltar pra te pegar, cara. A gente não pode deixar de dizer que ele era um obstinado, né? Pelo meu tio, que era um personagem obstinado, né? Isso, sem dúvida ele nenhuma. Tinha, ele tinha força, ele tinha garra ali. Ele tinha o foco. Ah, mas também, né? Ficar num boneco maldito daquele feio, horroroso pro resto da vida é um bom motivo, né? Pra você ser bem obstinado, né? É, ainda mais pra voltar até ter 6 anos de idade, né? Que ele ficou felizão quando descobriu, né? É, achei melhor que ser um boneco, né? Qualquer coisa é melhor que ficar naquele corpo horrível. Se bem que isso não impediu ele nada no quarto filme, mas não vamos falar essa porcaria, não. Que não é. Deixa pra lá. Ah, é. Considerações finais e cena preferida pra você, Mermelina? Cara, a cena preferida, eu acho que na hora que... A primeira vez que ele se revela, assim, que você vê a mudança de feição de um boneco plástico pra um boneco demoníaco possuído pelo espírito de um serial killer, que é a hora que a mulher vai jogar ele na fogueira que ele vira. Ah, você quer me fuder, sua filha da puta? E ela joga... Pô, foi sensacional, cara. Eu gostei dessa cena. Acho que é uma das principais pra mim. Acho que é a mais legal. Cara, é um filme muito bom. Passa assim, os efeitos passam na regra dos 15 anos, sabe? Tirando importante. A parte importante, isso daí passa, o boneco tá muito bem feito. Tinha que virou o que virou por causa dessa construção dele, ser escrachado, ter essa voz, ter esse estilo, ser um boneco maluco do caramba. E também por ser essa parte mais trash do filme. Tem hora que fica realmente muito forçado, tem hora que fica até engraçado a cena do boneco e do policial dentro do carro. Tá Hermes e Renato, tá atrapalhões aquilo ali. Mas é um filme muito bom, ele é curtinho, ele não se embanana nele mesmo. É o começo, meio e fim. Tem susto, tem terror psicológico no começo. Os atores estão bons, tirando o policial, que tá paspalhão total. Então, eu acho que o filme vale a pena, cara. Vale a pena você rever. É um clássico, é legal pra caramba. Tá na prateleira. Tem no Netflix, assista. Que é diversão, cara. É legal. E você, Marcelo? Considerações e cena preferida? Olha, eu vou acompanhar a menina. A cena preferida minha também é a cena quando ele se revela. Porque aí você percebe, né? Aquele boneco que até então, que a mãe achava que poderia ser um boneco fofinho e tudo, ele já muda a feição de uma vez, e a voz que o cara fala, sua filha da puta, já começa a xingar ali, já te assusta. Então, assim, é a cena que eu mais gosto. É a cena bem... A menina já falou tudo que precisava falar. Sabe, essa é a cena que eu tinha separado mesmo pra abordar. É a que eu mais gosto. É a virada ali de tudo. E sim, um filme vale muito a pena. Às vezes a gente discute, outras vezes no cast a gente discutiu sobre alguns filmes que alguma coisa ou outra fica bem datado, que incomoda muito. E no Brinquedo Assassino, não. Você consegue ver ele numa boa, você pode encarar ele como entretenimento, pode encarar ele até como um filme até certo ponto, principalmente até a metade dele, com um suspense que te deixa tenso, que o filme vai te construindo isso. Sim. Depois que ele descamba, né? Mas até o Chuck se revelar, ele te mantém um clima de tensão muito forte. É, então, assim, é, né, acho que vale muito a pena ser revisto. A fama que o Chuck tem não é por acaso, porque o filme, na época, teve sucesso, contribuiu para causar certa versão de pais, com boneco do fofão, com crianças para ter medo de boneco. E, enfim, eu acho que, assim, ele é um dos grandes ícones, né, desses filmes de terror. É um trash cult, não sei se essa seria a melhor denominação, mas é um filme que vale muito a pena ser revisto, né, para quem não conhece, né, se ainda tivesse sendo humano ainda, reveja o primeiro filme. Enfim, vale a pena ver. Bom filme, bom filme. Tem gente que conhece o Chuck só da fase galhofa total, né? Não chegou a ver o primeiro, nem o segundo, que era um pouco mais levado a sério, assim, né? Não, então, que é um absurdo. Esses dois são muito galhofa. Galhofa total, né? Total, cara. A gente até comentou durante o programa, né? Que com o tempo, com os outros filmes, né? Eles fizeram piada de si mesmo. Foi. Isso acontece muito com outros filmes, né, de terror. Porque quando Jason desgasta a fórmula, chegou, né? Quando chegou, sei lá, no quinto filme, talvez, acho que no quarto ainda, no terceiro e no quarto ainda tinha alguma seriedade, aí no quinto descambou, não sei, sétimo, oitavo, foi pra Nova York, foi pro espaço, vou pro inferno, não sei, chega, né? Nossa, Jogos Mortais também, já não tinha mais nem história pra contar, e nego tava, era o primo do sobrinho que tava lá atrás da árvore no assassinato fulano que resolveu, para com isso, sabe? Precisa de umas coisinhas, umas franquias menores, né? Tem, o povo fica inventando coisa pra fazer. Cadê os bons e velhos 90 minutos, 2 horas e meia que seja, né? Enfim. Sobre a minha cena favorita, eu acompanho os relatores, eu gosto muito da cena da revelação, apesar de gostar muito também da cena que ele se apresenta ao professor de voodoo dele, que ele fica puto lá, que como assim eu vou ficar nesse corpo de boneco pra sempre, se eu disser seu filho da p***, não sei o quê. Você me enganou, né, aquela coisa. E claro, né, o Chuck tá no imaginário das pessoas, assim, pelo menos assim, de quem cresceu como a gente aí, começo dos anos 90, finalzinho dos anos 80, foi massacrado pelas continuações, e um dos maiores temores, assim, que eu tinha, porque eu fiquei bastante tempo sem ver o filme, foi pra ver se ele tinha ficado datado, e não está. Vocês já falaram isso, o simples fato, assim, de ninguém ter apostado de repente, será que a gente consegue isso em CGI, vai ficar legal? Não, o simples fato dele ser animatrônico, de ser efeito prático, é muito legal, isso faz uma diferença monstruosa no filme, em relação a filmes que tentaram fazer alguma coisa parecida nos anos 80, nos anos 90, mas ainda bem que deu tudo certo. E pra mim ficou muito bem, ficou muito legal perceber que a história, apesar dos seus momentos aí, esses furos aí que a gente comentou, né, esses momentos que incomodam a gente, apesar disso, se manteve assim com um certo frescor, inclusive, né, o filme ainda, acho que ele pode assustar quem for um pouco mais suscetível a isso, apesar de filmes de terror hoje, como vocês já, como a Milena comentou, né, Jogos Mortais, por exemplo, tá muito gore, mas mas eu acho que vale a pena ser reassistido. É um clássico. Chama ele de trash, chama ele de cult. Cult não é, eu não sei se pode chamar de cult, porque tem... Ah, não, gente, já tá, né, assim, cara? Já é. Mas de qualquer jeito, isso não... Mas é que às vezes a gente usa assim, usar essa palavra cult ou trash pode ser um impedimento pra pessoa. Vai falar assim, ah, então o filme é snob, o filme é mal feito. Não. O filme é um anis verde, né? É. Exatamente, o filme não é mal feito, ele funciona ainda em vários momentos. Por isso que eu gosto tanto dele e pretendo revê-lo assim mais vezes, né? Principalmente aí por causa, enquanto estiver no catálogo Netflix, por exemplo. Então, gente, é isso aí. Estamos fechando mais uma vez. Melina, muito obrigado por você ter participado aí. Ah, obrigada pelo convite. Eu adoro esse filme. Gostei bastante de gravar aqui com vocês. Legal. Legal. A gente que agradece. Então, só para reforçar, você acha a Melina no Jurassic Cast e no Franco Fino. E outros por aí, né? Tamo aí. E pra continuar achando a gente, é só entrar lá no untignocinema.com. Lá você vai ver as minhas últimas críticas, os últimos episódios dos Tigcasts. Pra seguir a gente no Twitter é @otigre1982. O Marcelo no @MarceloZagnoli. Tem Twitter, Melina? Cara, eu nunca sei o meu Twitter, viu? Você usa, né? É ótimo. Ai, que quase não apareço lá, fica mais no Facebook. Então fica lá no... Então fica aí... Entra lá no jurassicast.com.br, tem lá o link lá do meu Twitter, do Facebook, vocês entram lá e me acham lá. As interwebs. Legal. Exatamente. E também entra lá na nossa fanpage, fb.com/untigrocinema, perfil oficial no Twitter é @tignocinema, e para entrar em contato com a gente por e-mail é só escrever para contato@untigrocinema. E para fechar com a nossa sessão musical, vamos ouvir a música que o policial ouve no carro quando está sendo enforcado. Chama I'm Hanging, né? Que você pode, assim, você pode colocar com uma tradução literal como Estou Me Enforcando, mas que é uma banda que eu nunca ouvi falar, chama DB Knight. Mas enfim, faz parte da trilha sonora de O Brinquedo Assassino. Certo? Legal. Isso aí, legal. Gente, valeu mais uma vez aí pra vocês, pra quem tá ouvindo, pra vocês participando, e até semana que vem. Tchau. Tchau, valeu, pessoal. Tchau, gente.